Solo Salvador, voo 868 para o táxi, com 140 no final B, 2 horas e 2 de autonomia, alternando Recife. No 40 a bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-2-9-5. Índia Alfa, 295, ponto de espera 8-9-5. Rio 9810 para o pushback. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, está vendo o hotel. 68, a linha decola da 10, vento no 30 graus, com no 09. A linha decola 10, boa noite. Coisa prevista, pouca transição de Paraguai de cópia. É 8 decolado aos 41 no controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1868, decolou Puca. Golo 868, contato radar, suba para 230, saída Puca. 230, saída Puca, gol 868. Poderia voar Puca? Puca autorizado. Obrigado. frente, Pastoredo 2228 para Charlie, na 491. 2228, saída prevista, rapaz, transição eleva, guarda de cópia. Agora leva na sua, 2228. Sol é o Rio 9810 para o táxi, com 5 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeano. 25 a bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera do Rio 18095. Alfa, Bravo, sobre o ponto de espera, recebe 010118, mas aqui, Rio 9810. Autorizado São Gonçalo, nível 370, saída Cuca, transição Zipar, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5476, coteja. Gonçalo 370, Upper Zulu 10, Cuca Zipar, decola da 10, curva à esquerda, 120.8, 5476, tá no porta 1, no voo 1090. Cotejamento correto, para pushback e fundamento. Salvador, Bom Oeste, é o Rio 9810, no ponto de espera, dá 10 pronto. Rio 9810, linha decola da 10, vento 1, 20 graus, com no 1 no 9. Aliás, decolar, cabeceira 10, 28, pronto para 4? 28, copy. Autorizado o Conquista, nível 180, Cedar Bor, transição Elefa, após Elefa, DCT Oplor. Decola da 10, curva à direita, controle 120.8, aciona 5471, no coteja. 180 autorizada, curva 10, agora eleva após o plano, com a primeira direita, chama 1208 e aciona 5471, no passageiro 2228. Cotejamento correto, chama para o pushback e acionamento. Chamará a bucha e acionamento no 2228. 9810, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 9810, bom voo. Ok, Controle, bom dia, boa noite, 98110, cruza 2000 pés. 98110, controle, contato radar, após 2000, Leda, Leda, Bidev. Câmbio. Após 2000, Leda, Leda, Bidev, 98110. Chamador, passarelo 228 para funcionamento. Vocês acham para o táxi? Vivo, chamar na táxi, passarelo 228. Controle de Salvador, boa noite, Gol 972, índice da informação SAD, cruzando 160 para 1150. Gol 972, cruzando a SAD. 2809. Gente, mantenha a velocidade, deixa sem restrição para 3.000 pés, ajuste 1021, 1972. Controle de Salvador, sem restrição para 1021, Gol 972. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4062, informação Charlie. Azul 4062, definitivamente para o nível 140 e redução para 2309. Este é o nível 140, reduz 230 metros, 40 metros. Rio 9890, Recife, 1251, Natano 3395. Foi segundo, 9890, boa. Controle Salvador, Golo 972. Golo 972, prossiga. Na presente posição, nós estamos fazendo desvio à esquerda da rota para evitar formações ali na posição intacta que tem uma formação. Gente, o Golo 972, livre de desvios. Após desvios no ETAP, a ponta reaproando o ETAP com 972, mantendo a velocidade, o número 1 na aproximação. O senhor vai reportar ETAP, voo no 972, como número 1, mantendo a velocidade. Patrulha Salvador, uma boa noite, a senhora é 258 com a Charlie, cruza o 210 para 190. 6258, identifica a chegada à mar e desce inicialmente voo no 50 e redução para 230 mais. 230 já está mantendo, descendo para 950, já é MD 50. 5 horas ao Fernando Salvador. 252 a bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia Alfa. Estou com a espera do Rio no noite, cima 95. Índia Alfa, lá 189, 5 passageiros 2222, obrigado. Negativo. A formação está entre a aeronave e a posição de estado, um pouco antes do estado. Faz o Gol 1972 tem condições de voar Duna, presente? Sinal negativo, da presente posição não dá para voar diretamente do, né? No 972, o desvio vai ser por mais ou menos 20 milhas? 20 milhas, aproximadamente da presente posição. O azul 4062 vai necessitar de desvios? Afirmo para evitar formações sobre ITAP 4062. Azul 4062, então prospecto 080, reporta com a proa para o desvio. A proa vai ser aproximadamente a 30 após Mari e confirme desce ao 080. Relativo. E 080, descendo 4062. Golo 972 mantendo a velocidade? Posso ter uma velocidade, boa na nossa cidade. Oxenei 6258, desça para 090. 090, Oxenei 6258. Desviando à esquerda, controle. Proa por quantas milhas? Proa 30, aproximadamente 25 milhas. Gente, azul 4062, reporta término de desvios. Reportará. Antuno 00 graus, cono 2, né? Recolando 0, passarei 22, 22. Controle 4062. Consiga. Confirmando, nós somos o número 2 na sequência para pouso. Confere. E a aeronave número 1 é essa que está 12 horas a 8 milhas? 7 milhas. Ah, ok. Ambas desviando. Bruno 972 está em condições de voadura, nada presente? Nós já estamos levando a informação, estamos já curvando para a Duna, tem Duna 972. Gente, desça para 2000, faz ajuste 1020, reporta localizador. Pode ser que para 2000, 1020, reportarei meu localizador, Duna 972. O 4062, desça para 4000 pés, ajuste 1020, reporta alterna de desvios para detonação para ele. Ok, 4000, reporta terminado os desvios, 4062. Confirma o ajuste? 1020, 1020. 1020, 4062, já praticamente terminou os desvios. Reporta a técnica. Sim. Salvador, uma boa, passarela 2228. Passarela 2228, contato radar, sua para 180 Fedargo. 180 Avon 2228. Possibilidade de voar, né, para o passarela 2228? Bom, no 172, identifique a chegada à área e desça até o 050. 050, bom, no 172. Azul 4062, desça para 3000 pés e ajuste 1020, reporta termos de desvios. Terminou os desvios, 4062. Foi Duna, o azul 4062. Pro de Duna, descendo a 3020, 4062. O passarelo 2223 tem condições de cumprir a restrição superior? Info 2228. O passarelo 2228 tem condições de cumprir a restrição superior da saída árvore? Afirmativo, senhorita. Canal 6258, desce até o 050. 050, canal 6258. Salvador, o passarelo 2228. Consiga? É, poderia confirmar a restrição? Seria nível 100 antes de 15 Delta Mike Echo do VOR de Salvador? Afirmativo. Maravilha, ciente, temos condição. O na nossa assistência está precisando em LS, estamos com a sua. Corre 1895. 1895, no nosso 72, agora. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está livre LS, reporta localizador. Desce a 2000, 1020, reporta no localizador, 4062. Salvador, boa noite, voo 972, final ILS, baixar para lá. Voo 972, autorizado pouso, pistão no zero. O ventuno 20 graus com 09 nós, o altímetro no 020. Passou, livre pouso, o pistão no zero, 1020, voo na nossa cidade. Localizador 4062. 4062, completo final torre 1895. 1895, boa noite. Oi, Salvador, azul 4062, boa noite. Dois, reporte Simbra, número 2 na aproximação, altímetro no 020. Número 2, 4062. Autorizado ILS, para 6258. Terça para 2000, ajuste 1020, está livre ILS, aponta localizador, 6258. Ajustado 1020, 2000, reporte estabilizado no lock, no chinelo 2, solo 08, à direita, solo 121, decimal 9. Para a direita, 1209, gol na nossa cidade. Gol 172 da Civia para 2000, ajuste 1020. Civia para 2000, 1020, gol 172. 7, portão 09. Alfa GLS, portão 09, gol na nossa cidade. 0 ventuno 00 graus com 08 nós, o altímetro no 020. ML20 livre pouso, pista no 0, 4062. ILS, Oxenia 6258. É 6258, completa final, torre 1895. 1895, Oxenia 6258. 2 Salvador, boa noite. China 6258 estabilizado no X-Rayda 1-0. China 6258, passando externo com o trem checado, altímetro 1-0-2-0. 1020, reporta no externo com o trem, o China 6258. Salvador, passarela 2228. Sim. Uma possibilidade de coordenar a plan direta, senhorita? A conquista ideal é a 260. A gente mantém a saída, aguarde de coordenação direta com o Recife. Muito obrigado. Solo Salvador, uma boa noite, Azul 4062, Ivan Afonso. Boa noite, Azul 4062, Alfa Juliette, Portão 03. Alfa Juliette, Portão 3, 4062. 6258, cheque trem autorizado pouso, pistão no zero. O vento 120 graus, 108 nós, altímetro 1020. Relativo, 2020, baixada de checada, livre pouso, não no zero, China 6250. China 6258, solo 1 3, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 1219, à nossa direita, muito boa noite. 1972. Blue 172, completa final, torre 1895. 1895. 6 Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, China 25, obrigado. Torre, muito bom dia, Gol 172 estabilizado. Gol 172, altímetro 020, está abaixado e travado. Está abaixado e travado, Gol 172. 972, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 00, uma centena com 08 nós. Tá, livre pouso do 1972. Tá. Tá com 20 a bordo, o planejamento do galhão. Piário, Cascavel, 1-1, na guarda de cobre. A gente verificar o plano, só um minuto, a gente lê Cascavel 9. Sete dois, solo 17, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, bom nome, 72, boa noite. Boa noite, Gol 172, Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Portão 10, Alfa Juliette, Gol 1172. Cascavel, 1-1, pronto, cópia. Prossiga. 1-1, autorizado Galeão, plano Volcom, nível 180, prossegue direto DCT. Decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda e após direto. Aciona 1341. Controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Obrigado Salvador, Galeão conforme 180, decola da 10 com curva direita, traseira da El Lida, após direto, acionando 341, Salvador 208, a torre 189 por Cascavel 1-1. Correto, Cascavel 1, livre acionamento, chame táxi. Contato, Cascavel. Salvador 389, viu? Pode, bom, pode voar tudo. Quando é a chegada ao 389? Yes. Gente, ao desvio pela direita, pro 210? Esquerda 210. Gente, ao término de desvio, voa pelo 3891. Faz desvio pelo, tá? 3891. Quando confirma o da bola? 20-20. Táxi, reporte na no hotel. No hotel, mantém a posição, chama a torre no 8, decimal 95 para ingresso de decolagem, Cascavel 9. Passou, chama a torre, Cascavel. A tropa está de desvio, são 3891. Por quantas milhas vai desvio? É que vai passar a posição pelo. Seria ideal para o túnel. Gente, reporta o término de desvio, são 3891. Reportará. Se eu não vier, eu não consigo me aprovar no desvio. Mais 10 milhas dessa torre. Confirme? Mais 8 milhas dessa torre. Também alinhamento pistão no zero, prossiga após via Delta e Alfa, Juliette, parte principal, reporte ponto espera da 1 no zero, pronto para a decolagem, Cascavel 9. Segue Delta Alfa, Juliette, parte principal, reporte ponto espera no zero para a decolagem, Cascavel. Aponte a taxa de divisa para 3891. Enquanto você joga para 220? Mais duas milhas será. Então reporta a término de desvio, são 3891. Reportado. Pra dois, jogando pra 220, tá? 3891. Aguarde o vetor final para interceptar o localizador. Guardado. Essa prova já para 2000, ajuste 1020, agora de vetor final para interceptar o localizador. 3291 para o localizador, esquerda para o 140. Esquerda 140, 3291. Está pronto, autorizado? Para o 140, está autorizado, reporta o localizador. Estabilizado avistando o 3891. Complete aproximação ao gás de transferência. Entende. São 3891, torre 1895. Cascavel 1, retorno com a espera da 0 para 1. Te agilizo as manobras para a decolagem, Cascavel 1, sem parada. Positivo com parada. Torre de 10 segundos, 15. Cuidado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 2, 0 graus, com 099, Cascavel 1. Livre decolagem, Cascavel 1. Voador, boa noite, o TAM 389 no final de 6 milhas e meia, da 1 no 0, baixo travado. Para isso, 389, continua a aproximação, agora na pista livre, altímetro 1 no 0, 2 0. 7, 9 1. 3891, vento 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso no zero autorizado, 3891. Zona 1, decola os 29, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Chama controle, gás pela coordenação, boa noite. Salvador, boa noite, Cascavel no 1, decolosão do 0, 487, terra da Eolida. Cascavel no 1, contato radar, sua para 180, saída da El. 180, Cascavel no 1. Cascavel no 1, foi direto Leda. Confirma, modulou pro Cascavel. Foi direto Leda. Direto Leda, Cascavel no 1. Leda, Solon 21, decimal 9, boa noite. 319, da 319, boa. Fala, Salvador, 3391, melhor. 3391, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 3391. Cascavel 11, vem direto para o Alfa.